despreze sua xoxota. Ela não merece essa peste. Tudo é tudo igual. Não entre no bacanal. Você precisa ter uma autoestima para ficar sem culpa. Não aceite bijuteria. Se ele ficar com tança, faça uma putaria. Se ele arrumar um outra piranha, se ligou nada por ripanha, ponha ele para fora e dê um tiro na senhora. Você tem uma buceta, tem bunda e tem peito. Se o cara fizer careta, jogue ele no parapeito. Crave nele uma caneta, porque teu rego não é estreito. Porque teu rego não é estreito.